Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Dr. José António Madeira Dias para nos falar do Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva. Conversaremos sobre as várias atividades desta instituição. Aproveitaremos o facto de o nosso convidado ser médico ortopedista para lhe colocar algumas questões relacionadas com a saúde e particularmente com a sua especialidade. Um cumprimento especial para todos que nos escutam. Sr. Doutor, um bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Coloco-lhe a primeira questão, e que é a seguinte. Peço-lhe que nos faça um breve tutorial da instituição de Penalva de Alva. Eu é que agradeço a oportunidade de dar a conhecer o nosso centro. Devo dizer que o Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva, uma instituição particular de solidariedade social, foi criada em 5 de janeiro de 1996. Seguiu-se depois um período de pouco desenvolvimento, digamos assim. Existia uma comissão coordenadora, digamos, que mas as coisas não funcionaram muito bem, até que em setembro de 2001 foi eleita a primeira direção e então aí sim, em 2002, iniciou as suas atividades. À data, apenas com a resposta social de atividades de tempos livres, que foram iniciadas em instalações provisórias e sem qualquer acordo da Segurança Social. Foram iniciadas completamente a cargo do centro, sem qualquer comparticipação do Estado. Em 2002, celebrou um protocolo com o município, passando a garantir o prolongamento do pré-escolar, dado que o pré-escolar encerrava às 15h30 e os pais trabalham até mais tarde, aquilo que agora chama componente de apoio à família. E em 2003 iniciou em regime voluntariado e o serviço de apoio ao domicílio, para o qual conseguiu acordos, em outubro de 2004. Em 2006 iniciou, também sem qualquer comparticipação da Segurança Social, o apoio domiciliar ao fim de semana, acordo que foi conseguido em 2009 para 19 utilizadores, apesar de o centro ter uma capacidade de 25. Em 2004, devo dizer que quando a direção tomou posse, o centro existia no papel apenas, tinha um edifício em ruínas que tinha sido doado à instituição e não existia mais nada. Entretanto, reconstruiu esse edifício, que passou a constituir a primeira sede, e sede essa que foi inaugurada em dezembro de 2004. Esta reconstrução foi com uma comparticipação financeira do Estado, que se conseguiu à data. Nesse centro, criámos também um espaço internet e uma biblioteca infantil, que ainda hoje existe. O espaço internet com a ajuda da Adiber e a biblioteca infantil com participação da Gulbenkian. Entretanto, o centro foi crescendo, foi evoluindo, o espaço era exíguo e foi decidido avançar para a construção de um novo espaço, que é o espaço atual, um espaço moderno, amplo, bem equipado e que foi concluído em finais de 2012 e para onde passámos em 2013, em outubro de 2013. Este hiato deveu-se ao facto de faltar a comparticipação do Estado e, embora o edifício fosse completamente pago ao empreiteiro, mas optámos por aguardar e depois acabámos por mudar. Entretanto, estamos lá a funcionar, já foram revistos os acordos, poderemos falar se pretender de saber números. Neste momento temos, para o ATL, temos 15 utilizadores. No apoio domiciliário temos 30, embora tenhamos acordo para 19. E no centro dia temos 10 utentes e temos 10 acordos. Embora sob há poucos dias que temos mais 3 pessoas interessadas. Basicamente, assim, em poucas palavras, o historial do centro nestes 13 anos, de facto, de atividade, porque os outros 6 anos não existiram, é este. Sim, senhor. O doutor falou no apoio, e o apoio eu creio que é, de facto, uma ótima valência, exatamente para aquelas pessoas que ainda têm autonomia, não é? Portanto, que têm capacidade ainda para estarem em sua casa. Disse que tem um acordo para 19 e que são 30 que estão, portanto, neste momento a ajudar. Nestes casos, quando têm mais utentes que os acordos, levam mais alguma coisa? Como é que faz? Fazemos como se faz habitualmente para os outros. É as expensas do centro. Aliás, todas as valências foram iniciadas sempre em regime voluntariado. Foi por persistência, por resiliência, como agora muito se gosta de dizer, que o centro foi avançando, porque de facto todas as valências foram começadas sem qualquer acordo e que depois com o tempo, com o decorrer do tempo, foram reconhecidos, o centro foi reconhecido como tentando apostar num bom serviço e acabou por conseguir acordos e a sua revisão, naturalmente. O apoio, Soutor, portanto, o apoio domiciliário funciona de formas diferentes de instituição para instituição. No caso de Penalva, de Alva, funciona todos os dias? Como é que é? Como é que funciona já agora o apoio? O apoio domiciliário, é uma atividade que é mais ou menos comum a todas as instituições. Está na lei. Há a higiene pessoal, há a higiene habitacional, há o tratamento de roupa, há a alimentação, são, creio que, basicamente estes 4 itens, e que são prestados, não sendo obrigatório fazer os 4, não é obrigatório, porque o utente é que determina o que mais precisa, não é? E há pessoas que usufruem dos 4 serviços, há outras que só de 2 ou 3 ou 1, conforme, e mesmo a frequência também é variável, não é? Em relação ao fim de semana, também prestam este serviço? Ao fim de semana prestamos, fornecemos alimentação, mas não fazemos higiene habitacional. Fazemos, se estritamente necessário, a higiene pessoal, nos doentes mais dependentes. Durante a semana, portanto, vão 2 vezes levar as refeições ou levam a refeição, portanto, já assim um bocadinho mais a contar com o jantar? Nós normalmente levamos só uma vez, levamos o almoço e um suplemento que serve para lanche ou jantar, embora seja o almoço a refeição que nós fornecemos. Há instituições que têm anexado, vou utilizar este termo, não será muito correto, este serviço de apoio, o que chamam a teleassistência, ainda não, por enquanto, ainda não. Não, ainda não temos teleassistência. Houve agora, aliás, temos alguns utentes, não é do centro, é de uma empresa que recente aqui do Conselho de Oliveira do Hospital, tem mais a ver com, por caso, para emergências, tem uma pulseira, digamos assim, um sinalizador que podem acionar em caso de necessidade. Mas não é o centro que presta esse serviço, é uma empresa aqui do concelho, que agora não me recordo, quer dizer, penso que sei o nome, mas tenho receio de dizer mal. Soutor, creio que foi quando tive aqui uma conversa com este, uma instituição de avô, fiquei com a impressão que eles me disseram, aliás, não era muito frequente eu ouvir isto, que tinha um enfermeiro que no apoio visitava lá. Portanto, fica com a ideia que eles iam àquelas quintas, portanto, pessoas que viviam naquelas quintas e que tinham, inclusive, até um enfermeiro que os visitava. Achei isso interessante, porque para além das senhoras que lhe fazem aqueles serviços, como o doutor disse, que

ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Zé António Madeira Dias acerca do Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva. Aproveitaremos o facto de o nosso convidado ser médico ortopedista para lhe colocar algumas questões relacionadas com a saúde e particularmente com a sua especialidade. Doutor, vai com muita frequência, com certeza, também à instituição, ou não? Vou, menos do que desejaria, porque deixo-me envolver em demasiadas coisas. Estou muito ligado a atividades de apoio social desde há muitos anos e tenho sido um pouco empurrado para outras atividades dentro deste âmbito e outras, e acabo por ter alguma dificuldade em gerir o meu próprio tempo. Não sei se sabe, mas também sou vice-presidente arcial, sou diretor clínico da Fundação, tenho a minha vida hospitalar e a privada, e tenho alguma dificuldade em gerir isto tudo, de forma que estou menos do que deveria e que gostaria, contudo faço os possíveis, mas também a direção não sou eu, a direção são 5 elementos. E temos uma assistente social também que tem prestado um bom serviço e que é dedicada à instituição e na qual confiamos. A direção disse que são 5 elementos. São, portanto, são eleitos, são nomeados? A direção é eleita. De 3 em 3 anos, sendo que agora estamos a proceder, vamos ter uma assembleia neste sábado, e vai ser colocada já aos sócios a proposta da alteração dos estatutos, porque com a nova lei das instituições particulares de seguridade social e das fundações, entre outras coisas que já pretendíamos alterar, uma das coisas que vamos alterar são os mandatos passados 3 para 4 anos. Os vários corpos sociais têm, assim, pelouros distribuídos ou, pronto, o Presidente aqui assume tudo, como é que é? Não, tentamos ter uma atividade colegial, portanto, decisões colegiais, tanto quanto possível, sendo que, de facto, acabo por ser o responsável máximo. Nós, basicamente, são as divisões características. Há o Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal. Não há nenhum com uma atividade em particular. Temos, por exemplo, duas pessoas mais ligadas à manutenção do edifício, à gestão do dia-a-dia das viaturas. Depois as decisões mais burocráticas ficam mais para a meu cargo, digamos assim. Doutor, ser presidente de uma instituição, como é o caso desta de que falamos, isto é um bom investimento ou não? Não percebi, peço desculpa. Eu vou repetir. Eu estou a perguntar, ser presidente de uma instituição, como é o caso desta de Penalva, isto é um bom investimento ou não? Em termos, quando se refere a investimento, em termos pessoais, só lá estou porque quero e porque gosto. Se se refere à parte económica, é um péssimo investimento. Em termos familiares, em termos económicos, não é. É desgastante, exige muito de nós, do nosso tempo, do nosso trabalho, algum gasto económico também. Mas naturalmente só se candidata quem gosta disto. Pronto, eu quando perguntei se era um bom investimento, era mais no aspecto transcendente, portanto tudo o que nós fizermos aqui de bem é algo que levamos para o outro lado quando um dia partirmos, e era nesse sentido, portanto creio que será sempre um bom investimento o serviço aos outros, portanto darmos aos outros será sempre um bom investimento quando ele é feito realmente com a correta intenção. No aspecto económico, que não, penso que de facto isso não será bom, porque muitas vezes os dirigentes, para além de assumirem muitas despesas, se calhar têm que auxiliar com muitas outras coisas. Portanto, era mais no aspecto moral que eu falava. se me permites, agora, isso nunca foi uma questão que me preocupasse em demasia, o facto de pensar se vou para o céu ou coisa que o valha. Não. Faço porque gosto, porque acho que é necessário. Nestes últimos anos nota-se ainda mais a necessidade de maior ajuda, e não o faço para qualquer mérito, para reconhecimento ou para ganhar o céu, entre aspas. Faço porque dá-me prazer fazer. Pois está bem, enfim, eu, pronto, creio que o aspecto transcendente também é importante, enfim, eu vejo nesse campo, portanto um dia tudo acabará aqui e portanto haverá céu e inferno, haverá para toda a vida, por isso penso que também será um bom investimento, mas isto é, portanto, é o meu ponto de vista. A maioria dos utentes, pois, são da freguesia de Penalva, certamente, até porque, pois, pelo que acabo de referir, portanto, hoje, pelos acordos que têm, pelas valências que têm, é o apoio domiciliário, o ATL, portanto, aquele apoio à família, quando há lares, pronto, muitas vezes isso já é mais de outras localidades, mas neste momento, praticamente, o apoio fica limitado, portanto, praticamente a Penalva de Alva. É essencialmente da freguesia de Penalva de Alva, mas temos vários utentes de São Gião, da freguesia de São Gião e de São Domil. Aliás, os próximos três, aqueles que há pouco referi, que tive conhecimento, que pretendem passar a frequentar, e salvo erro, não quero mentir, mas creio que são todos o centro de dia, são da freguesia de São Domil e de São Gião. O Sr. Doutor há pouco falou, portanto, das dificuldades que estas instituições têm e, de facto, começar uma instituição, como foi o caso de Penalva, pelo que vi, em que é forçar. Os acordos que têm, no fundo, foi a forçar, porque, pronto, nós não temos, mas vamos começar, seja o que for. Pronto, nestes casos, de facto, o dinheiro, pois, não abunda, é pouco. No entanto, quando há instituições que têm muitos acordos, que têm muitas valências e que às vezes elas têm dificuldades económicas, não sei se neste caso não haverá, pronto, alguma coisa que também não esteja bem, e isto não é novidade, mas muitas IPs têm, IPSS têm ido à falência exatamente por... Enfim, não sei, ou por falta de recursos, ou porque as coisas não são bem geridas, mas pronto, é assim. Portanto, no futuro pensam com certeza também num lar. Sim, o objetivo, este projeto que foi executado, que terminou em 2012, nem sequer foi o primeiro. Tivemos um projeto de arquitetura inicial que contemplava já... Era modular, digamos assim, era um projeto global, mas passível de ser construído por módulos de forma integrada e funcional. Mas, dada a volumetria, tornava-se inexecuível, porque não havia capacidade financeira. De forma que mandamos fazer um segundo projeto, um pouco mais modesto, e de facto, embora contemplado, não, portanto, já está pensado o sítio, será de forma também integrada, mas não há previsão, porque esta obra custou, só a obra custou mais de €500 mil, e ainda falta pagar uns trocos finais. Sr. Doutor, creio que a Segurança Social também está a comparticipar o que chamam centros de noite, para quem tem, de facto, o caso do apoio e que não tem um lar, mas que tem, de facto, um centro de noite. São apoiados durante o dia pelo apoio e à noite, pronto, podem dormir nas instalações da instituição. O que é que lhe parece desta valência? Devo-lhe dizer que no Distrito de Coimbra a primeira pessoa a propor um centro de noite fui eu. A doutora Inês Moura, em 2000, que já não está lá, era a diretora, digamos assim, do Serviço Social da Segurança Social, que me disse que não existia. Eu sabia que existia, já havia um no Sabugueiro ou no Sabugal, na altura. Sabugueiro. No Sabugueiro, salvo erro. E fiz essa proposta e foi recusada. E foi recusada, em parte eu penso que percebo, porque começam a... O que foi assumido é que, tendo um centro de dia e tendo um centro de noite, mais cedo ou mais tarde é um lar, não é? Eu acho que o centro de noite é muito melhor do que um lar. Há pessoas que são muito autónomas, perfeitamente fazem uma vida normal, mas vivem sozinhas e pode acontecer alguma coisa durante a noite, e não é a primeira vez que aconteceria. Ainda aconteceu uma senhora em Penalva que caiu de noite enquanto foi ao quarto de banho e ficou até às 11 da manhã porque acharam estranho que ela não aparecia, e tinha feito uma fratura do colo fêmur, que é a fratura típica das pessoas de idade, e esteve ali 8 ou 9 horas deitada no chão no inverno, o que é terrível. E eu creio que o centro de noite é de facto a melhor resposta. As pessoas jantar, tomar o banhinho e dormir, e depois de manhã ir à sua vidinha, é de facto, é muito melhor. O centro de dia é importante, o lar também, seguramente, mas a institucionalização das pessoas deve-se retardar tanto quanto possível, manter alguma autonomia, até pela alegria de viver. Muitos dos lares são antecâmaras da morte, são depósitos de velhos, digamos assim. Sr. Doutor, completamente de acordo. De facto, às vezes dá pena, a gente entra num lar... E dá pena. Realmente, eu creio que este apoio, e volto a dizer o mesmo, acho que o apoio é muito bom para as pessoas que ainda têm alguma autonomia, que podem estar em casa, e enquanto elas puderem estar em casa, eu acho que elas não devem ir para o lar. Portanto, não há dúvida nenhuma que penso que sim, que é muito bom. Em Penalva, tal como na maioria das nossas freguesias, há com certeza muita gente a viver sozinha, e muita gente já com muita idade, não é assim? Imensa gente. E devo lhe dizer, ainda hoje estive com alguns problemas em Coimbra, no hospital, porque tenho 12 utentes só no serviço de traumatologia, sem contar o da ortopedia, tenho 12 utentes à espera de cuidados doentes. Eu não gosto de dizer utentes, porque são doentes. À espera de cuidados continuados. E agora também há esse hábito de qualquer coisa é cuidados continuados. Os cuidados continuados são importantes, mas não são uma panaceia e não resolvem o problema globalmente. Há, para além de que desinserem as pessoas. O facto de sair de casa é mau. Sair da sua zona ainda é pior. Portanto, efetivamente, eu acho que o centro de noite é uma excelente, é provavelmente a melhor resposta que uma instituição pode dar. E gostaria de caminhar para aí também, em termos do centro de Penalva de Alva. Vamos ver, isto tem sempre a ver com a parte económica, que é a parte difícil. Eu creio que me perdi foi um pouco em relação à sua pergunta, que não sei se lhe terei respondido em absoluto. Eu penso que sim, portanto, tinha a ver com as pessoas que certamente Penalva de Alva não foge à regra, e que há muitos idosos e também muitas pessoas sós. Pronto, isto é uma constante, portanto, não só, se calhar, da nossa região, mas também de todo o país, porque no fundo cada vez há menos jovens, cada vez temos mais idosos e, portanto, mais necessidade destes serviços de assistência. Serviços de assistência, como o Sr. Doutor disse, que pronto, o ideal é que eles, enquanto puderem, que estejam em casa, porque realmente faz a diferença. Trocar de par até te encontrar na dança de roda. Dá-me a tua mão como nos manda a moda. Bate o pé no chão, não dou permissão que avances sem mim. Mas a moda manda e trocamos por fim. Quanto tempo espera o meu coração para que venha a festa de São João e voltes à terra feita promessa, onde o tempo é livre e nunca se apressa. Espera por mim e confia na nossa sorte. tocar de par até te encontrar na dança de roda. Dá-me a tua mão como nos manda a moda. Bato o pé no chão, não dou permissão que avances sem mim. Mas a moda manda e trocamos por fim. Como agora a guerra pela nação, mas só por ti luta o meu coração. Minha pátria amada é o teu abraço, minha casa alegre é o teu regaço. Espera por mim e confia na nossa sorte, que amor assim não se atreve a tomar a morte. Espera por mim e confia na nossa sorte. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Zé António Madeira Dias acerca do Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva e aproveitaremos o facto de o nosso convidado ser médico ortopedista para lhe colocar algumas questões relacionadas com a saúde e particularmente com a sua especialidade. Sr. Portanto, não há dúvida nenhuma que o ideal é que as pessoas estejam em casa o mais tempo possível, enquanto puderem, enquanto tiverem, de facto, capacidade para estar em casa. Eu vou pegar aqui numa frase do Papa Francisco, que disse no mês de março deste ano que uma sociedade que não honra os idosos não tem futuro para os jovens. Concorda com isto? Evidente que sim. Desde a da pré-história, digamos assim, pelo menos desde tempos já bastante antigos, nas comunidades os anciãos eram vistos como os repositórios de sabedoria, de moderação, de bom senso. Infelizmente, com a velocidade a que vivemos, com as mudanças todas que ocorrem atualmente, os idosos deixaram de ser esses repositórios de sabedoria e de moderação para serem uns estorvos que urge pôr algures, porque de facto não conseguem acompanhar. Mas não conseguem acompanhar... E às vezes bem, porque esta velocidade, esta estonteante, muitas vezes leva-nos a maus caminhos. Os estorvos que muitas vezes as famílias estão danadas para se verem livres deles e depois que os colocam nos tais lares que há pouco falávamos e que depois nem sequer nunca mais os visitam. Portanto, não há dúvida nenhuma que é. Isto é uma pena que a gente viva, de facto, numa cidade como esta. E há países, de facto, onde vão ainda um pouco mais longe, no aspecto da eutanásia, portanto, que ao menos vêm-se livres deles de uma vez. Depois também não há lugar para os jovens, ó, doutor. Eu às vezes tenho pena, porque estes jovens que andaram a estudar, que pensavam que, pronto, depois dos seus cursos, que teriam, pronto, que podiam constituir família, podiam ter um emprego, e muitos deles, o que é que nós vemos? Têm um emprego 3 meses, quando têm, portanto, e querem constituir família e não conseguem, querem ter uma casa, um carro e também não têm, lá está. Isto volto àquela frase do Papa: uma sociedade que de facto não honra os idosos acaba por não ter futuro para os jovens. Não sei se a causa é esta, se não, mas a verdade é que também os jovens, dá pena ver estes jovens que, pronto, que sonharam muito, sonharam, e com razão, não é? Nós também sonhamos, e depois veem-se numa situação que não têm nada. Dá pena. Dá pena. Eu tenho um sobrinho que faz amanhã 23 anos, está no 5º ano de medicina, e desde há muitos anos que uma das metas dele foi aprender mais que a segunda língua, aprender pelo menos 3 línguas, porque eu falo muitas vezes com ele, ele mora em Coimbra, com ele e com os colegas, e todos eles, sem grande stress, sem grandes problemas, põem a hipótese de emigrar, porque efetivamente, quer dizer, não veem grande futuro. Eu, por um lado, eu percebo, para já é assim, não há de facto grande futuro, e esta crise tem servido, desculpa, a muitas más decisões ao longo das últimas décadas, e a ausência de planeamento, sobretudo. Nós somos um país que gosta de fazer as coisas em cima do joelho, e depois, quando troveja, que clama por Santa Bárbara, que é o que tem acontecido recorrentemente, isto de X em X anos, lá temos uma crise qualquer. Por outro lado, também percebo que, fruto dessas dificuldades, que eles tenham outras aspirações que cá não, independentemente do trabalho, de ter o carro, ter a casa, de constituir família. Para além disso, se quiser de facto progredir significativamente, muitas vezes tem que se emigrar. Uma das coisas que eu considero que tem sido um penso rápido, acaba por ser bom, mas que é ao mesmo tempo altamente pernicioso, são esses os POCs, os SEIs, esses contratos de inserção, que são uma vergonha. Cada vez mais as instituições, e eu aí permito-me vangloriar, temos 9 funcionárias, 7 são do quadro, só temos apenas 2 contratos. Mas toda a gente diz, todos fazem, fazemos também, e quer dizer, e isto é fazer de contas que damos emprego às pessoas, e andam a rodar de instituição em instituição, de junta de freguesia em junta de freguesia, de câmara em câmara, e efetivamente não têm um emprego, andam, são saltimbancos, não têm nada, é uma vergonha. E acho que isto é imoral, e devo dizer que o maior problema de Portugal não é a falta de dinheiro nem a capacidade de trabalho das pessoas, é a falta de ética moral de um povo que é assim também porque os seus dirigentes fazem o são. É uma vergonha o que se passa, e não há hipótese de pedir às pessoas para ser de outra forma quando os exemplos de cima são negativos. Profundamente negativos. Não me refiro a estes últimos anos, refiro-me no cômodo geral, quer dizer, é uma vergonha. Mesmo o próprio mundo, doutor, o próprio mundo, eu ainda ontem via que, isto já não é novo, mas as 85 pessoas mais ricas do mundo detêm 50% do património mundial. Por outras palavras, 10% dos mais ricos detêm 86% de todo o património do mundo. De facto, isto é uma injustiça. E às vezes eu pergunto-me, para quê tanto terem tanto? Se, pronto, depois ninguém cá fica. Porquê é que eles querem tanto? E no fundo acabam. E para terem tanto, o que é que eles teriam feito? Não é? Quantas misérias não teriam feito passar aos outros? Não é? Que se, possivelmente trabalharam para eles e que lhes deram, de facto, pronto, salários, se calhar, miseráveis para eles enriquecerem desta forma. Portanto, isto de facto é um mundo de injustiça que dá pena, mas é assim. Sr. Doutor, outro aspecto também em relação aos idosos, até porque falamos de idosos, que é o que mais vai havendo aqui pelo nosso país e por esta Europa, a ONU diz que 39% dos idosos portugueses são vítimas de violência e que Portugal está entre os 5 piores países da Europa que pior tratam os mais velhos. Fica surpreendido? Não fico, quer dizer, não fazia ideia, por acaso nem conhecia os dados. estávamos em termos classificativos, digamos assim, mas isso é fruto de toda a conjuntura. É natural que assim seja, e também das nossas leis, não é? Devo dizer que acho, eu não tenho a certeza também de números, mas um dos problemas que nós tínhamos era também o consumo de álcool, que também leva, que não são só os idosos, é a violência doméstica, mesmo o trabalho infantil no nosso país durou até muito tarde. São critérios de países terceiros mundistas que, como dizia um professor de cirurgia, que foi meu professor, nós só não somos do terceiro mundo porque ficamos com aquele braço de Atlântico entre nós e Marrocos, porque se ficasse o braço de Atlântico entre nós e Espanha, éramos os melhores dos piores e não os piores dos melhores. E é um pouco isso, não é fruto do país que temos. Não. Mas agora deixa-me, só voltando àquilo que disse da riqueza, eu aí incluí o Vaticano. Eu tive a oportunidade de visitar e é uma vergonha a ostentação que por lá que existe no Vaticano. É de facto muito mau. E por isso eu gosto particularmente deste Papa, do Papa Francisco, que me parece um homem simples, um homem bondoso, um homem com bom senso, não ligado àquela cúpula que também tem muitos vícios. Levanto-me, acordo cedo, vou para um trabalho que para mim não tem segredos. A minha vida não é para tirar ao lixo, não sou coisa, nem sou bicho, nem sou carne para canhão, não. Quem me usa não me merece, só merece o meu desprezo quem abusa da minha força e da minha competência, até mesmo da impaciência de dar de comer aos meus filhos. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. Hoje ainda vivo espaimado, quem me domina tem os seus dias contados. A minha luta não é sozinho que eu faço, tem tantos no mesmo passo, abraço, abraço, somos muitos. É noite quando adormeço, é como fazer a viagem de regresso para outro dia, um amanhã mais liberdade, as correntes no passado e a certeza no futuro. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É a trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. É trabalhar que a gente paga o jantar, mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Dr. Zé António Madeira Dias acerca do Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva. Entramos na parte final do nosso programa e agora vamos colocar aqui algumas questões ao Dr. que têm a ver com a profissão, médico, ortopedista. Dr., Como médico, como é que vê tanta contestação na saúde por parte de utentes e médicos? É uma contestação que é natural, porque fruto das decisões tomadas nos últimos anos é inevitável que assim seja. Os profissionais estão em burnout, estão a ficar esgotados. O meu serviço, eu lembro-me, quando comecei, éramos 20, não posso precisar certo só contando, mas vamos 24, neste momento somos 9 ou 10. Com mais urgências, os centros de saúde têm sido fechados um pouco por todo lado, as pessoas acabam por recorrer mais à urgência. Quando digo o meu serviço, estava-me a referir ao CHC, porque o serviço agora é a junção dos dois e somos mais. Mas, na prática, continuamos a funcionar em separado e, de facto, que é insustentável, não é possível. E depois, com esse problema das pessoas de idade que vivem sozinhas porque os filhos emigraram ou vivem longe, ficamos com doentes a ocupar camas, doentes que estão medicamente tratados, mas socialmente muito fragilizados, e depois há muita pressão. Há a pressão dos administradores para operarmos cada vez mais, ouvemos mais consultas, interessa mais o número do que a qualidade, o doente passa a ser um número, não é uma pessoa, não é o Zé ou o Manel, é um número, temos que ver, é X doentes e o resto não interessa se vimos bem, se vimos mal. Naturalmente que depois começam a existir falhas, começa a vir a existir cansaço, há menos boa disposição, repercute-se na relação, os doentes esperam muito nas urgências, nas consultas também, pois isto é uma bola de neve, uma pescadinha de rabo na boca que é difícil de contornar, de sanar, digamos assim. Mesmo para os utentes, isto também acaba por ser muito complicado, porque era o que o doutor dizia, portanto as pessoas vão para as urgências, ficam muitas horas sem serem atendidos. Alguns, infelizmente, nós constatámos isto este ano, quando foi da altura das gripes, que acabaram por morrer praticamente nas urgências. Depois constou também que, por causa das gripes, que deixaram de fazer cirurgias, portanto, casos, portanto, de doenças bastante graves. Quer dizer, tudo isto assusta, e eu falo por mim como utente. E outro aspecto que assusta é que a pessoa vai, por exemplo, para uma cirurgia ou é internado num hospital e muitas vezes acaba por trazer de lá um vírus de uma outra doença que isto, como é que se justifica, Souter, que a pessoa, ou que haja estes vírus que não, não sei, quer dizer, eu sinceramente que não entendo que a gente vai para ser tratado por uma coisa e depois acaba por trazer outra doença. Isso sempre existiu e existirá, quer dizer, as bactérias e os vírus existem condições de normas de asepsia, de limpeza, de higienização, mas que isso é inevitável, quer dizer, não há volta a dar. Naturalmente, por exemplo, nós aqui em Oliveira do Hospital temos, eu também trabalho aqui, temos umas condições excelentes. E porquê? Isto tem a ver com o movimento, com a quantidade de pessoas e tem a ver com o arejamento do edifício. O edifício, não há nenhum quarto que não tenha uma porta para uma varanda. Tem exposição solar, tem arejamento. Os hospitais, tipo o Hospital dos Covões, nesse aspecto é excepcional também. O Hospital Novo, o Hospital do Zuc, faz parte daquele paradigma da década de 60, 70, do caixote, em que temos enfermarias que estão no menos 3, menos 2, sol não existe, existe luz artificial, ventilação é mecânica, e é natural, assim é impossível, mas mesmo com condições naturais, é normal que haja sobre-infecções, infecções que nós, como nós chamamos, nosocomiais, que são particularmente graves essas. E então, nas urgências, agora com aquele movimento, com a aglomeração de pessoas, é inevitável, então em fases de epidemias, de pandemias, como foi o caso da gripe, é inevitável que uma pessoa que parta um braço e esteja 5 horas sentada ao lado, 5 com gripe, que saia de lá com gripe, quer dizer, não há muito a dizer sobre isso. Soutor, ainda volto às contestações, falamos da contestação dos médicos e dos utentes, mas agora, contestações do modo geral, portanto, na sociedade, não só portuguesa, mas na europeia, se calhar onde se sente mais, e talvez na americana, contestas por tudo, se calhar por umas vezes com a razão, outras vezes sem ela. Os próprios políticos, se estão no governo, são capazes de fazer uma lei e a oposição diz, não, isso não serve. Mas quando a oposição vai para o governo, diz, vai fazer se calhar a mesma lei e passa-se o inverso. Quer dizer, a oposição nessa altura acha que já é boa e quem lá estava, não, como é que é? Quem lá estava achava que era boa e agora já acha. Quer dizer, a que é que se deve esta tanta contestação? Quer dizer, no fundo contestas com razão e sem razão, não é? Encontrar alguma justificação para isto. A única justificação é que a maior parte das pessoas não faz política, faz politiquice. É a única. Eu aconselhava as pessoas a ouvirem o Miguel Cadilho. Ontem esteve no Porto num fórum que eles fazem regularmente e é delicioso. Foi interessante a forma como ele falou dos políticos do nosso país em termos gerais e de facto é um pouco isso, quer dizer, se estou no governo A é bom, se estou na oposição A é mau, quer dizer, não, isso é política, isso não é política. Estão mais preocupados em assegurar lugares e depois parece que a oposição tem necessidade para se afirmar, para ganhar eleições, de dizer mal, seja do que for, e vice-versa. A oposição, seja um partido ou outro, dependendo das épocas, é a politiquice em vez da política. E nós que somos, quem votamos neles, fazemos um pouco como com os clubes desportivos. Nascemos para uma determinada cor e quer o nosso clube ganhe, quer perca, portanto nós acabamos por gostar sempre do nosso clube. E politicamente, que devíamos castigar. Portanto, esses partidos acabamos por andar sempre a votar na mesma, como que de facto aquilo seja um clube desportivo. Soutor, vou-lhe colocar uma questão. Soutor é ortopedista, um especialista, portanto, uma especialidade que vai procurando tirar deficiências nos membros que impedem as pessoas de se deslocar e não só. Como é que vê as afirmações do seu colega neurocirurgião italiano Sérgio Canavero, que diz que daqui por 2 anos vai transplantar cabeças em corpos sãos? Referia-se aqui a cabeças. pois não sei, não, acho que ainda está um pouco no âmbito da ficção científica, não sei. É que sabe que o sistema nervoso central e periférico não é bem a mesma coisa que músculos e ossos. Não sei no futuro, não sei, mas dentro de 2 anos, disse ele? Sim. Não, acho que é ficção. Isto é uma aberração, não é, Soutor? Claro, para já. Claro. Portanto, o Soutor não está preocupado que troquem as cabeças por corpos sãos, porque vai continuar a fazer o seu trabalho de ortopedia. É assim, não é? Sim, é evidente. E depois é importante que existam pessoas dessas que façam uma investigação para fazer evoluir as coisas, mas há a tendência a esquecer todas as outras formiguinhas que fazem o trabalho de sapa, que é o mais importante, digamos assim, para o cidadão comum, que é quem parte a pernita, fica com ela direitinha e boa para andar, quem tem a pneumonia que fica curado e por aí fora. E é isso que eu quero fazer. Eu sou do povo, quero continuar assim, quero fazer o meu trabalhinho. Não quero, nunca quis fazer doutoramentos e muito menos transplantar cabeças. Soutor, pronto, o nosso programa está praticamente no fim. Dou-lhe a palavra para o que entender e enfim, projetos que tenha assim para o futuro lá para a instituição de Penalva. Olhe, tem a palavra. Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, já que me dá a palavra, queria aproveitar para agradecer à população de Penalva de Alva e, em particular, à Comissão de Apoio, que tem sido, nestes 3 ou 14 anos, tem sido inexcedíveis. Se não fossem eles, nada daquilo estaria feito, porque, apesar da direção se esforçar, há muita coisa, de facto, que é a Comissão de Apoio em termos de organização de eventos e a população em geral, mesmo nas obras. Posso dar um exemplo, por exemplo, toda a área circundante ao edifício foi calcetada, não é bem calcetada, é com, tem uns paralelos, umas coisas em cimento, não sei como é que isso se chama, não é da minha área, e foi tudo feito pela população. Pessoas de 80 anos a trabalhar ali das 8 da manhã às 8 da noite, graciosamente, foi notável, foi diria mesmo emocionante ver pessoas desde os 17, 18 anos até aos 80 anos a carregar blocos, a carregar massa. Eu próprio andei lá a sentar, a carregar carros de mão de massa, e foi, para além de engraçado, de giro, é gratificante ver que, com um objetivo que é comum, as pessoas de facto unem-se e trabalham. E é deprimente ter notado que nos últimos 2 anos, particularmente a povoação de Penalva de Alva, que é a que eu conheço melhor da freguesia, se esvaziou de malta nova, de pessoas novas que migraram imensa gente para a Suíça e para a Alemanha, sobretudo, e deixando-os mais idosos ainda mais desprotegidos. E só para terminar, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de dar a conhecer o Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Nova Dalva. Muito obrigado. Eu também agradeço, portanto, o facto de ter aceito e ter estado aqui este bocadinho. Portanto, quem tem muito que fazer e que arranjou, portanto, mais um pouco para estar aqui e divulgar, portanto, esta edição da Terra, de que certamente tanto gosta e que tanto tem dado e que estará para dar. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.